Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor daquele repertório, o melhor daquelas músicas que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão, cumprindo essa tarefa, né, que nos dá muito prazer de ouvir e compartilhar com todos vocês essas coisas bonitas, perdidas nas gavetas da memória, perdidas, né, tanto tempo, e que infelizmente, como eu disse antes, não temos mais a oportunidade de ouvir. O nosso bate-papo musical hoje, além desse repertório todo que já falamos, teremos o Cantinho das Letras com Ana Paula Ruas, sugerindo, indicando mais um bom livro para você, o nosso Grandes Encontros e o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga, também trazendo mais uma informação, mais uma dica de nutrição para a gente. E o e-mail para você entrar em contato com a gente com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o especial do mês. Especial do mês aqui do programa, é o último programa do mês, e você é quem faz o repertório, você manda para a gente uma listinha. Normalmente a gente toca 12 músicas, pode mandar um pouquinho mais, até que eventualmente a gente não encontra uma ou outra. Manda aí 13, 14, 15 músicas, sugestões de músicas, e a gente vai então compartilhar no último programa de cada mês esse teu gosto musical, esse teu repertório com os nossos companheiros, nossos amigos. Bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos então abrir o a parte musical do nosso encontro de hoje, relembrando a divina Elisete Cardoso, Dá-me Tuas Mãos, de Jorge de Castro e Erasmo Silva. Dá-me tuas mãos, os teus lábios eu quero beijar. Deixa que eu veja os meus olhos nos teus olhos, para que eu possa sonhar. Dá-me tuas mãos, meu olhar te procura em vão, pois quanto mais tu te afastas, mais padece o meu coração. Quero que os teus olhos me olhem como te olham os meus. Quero que eles sintam em meus olhos tudo que sinto nos teus. Dá-me tuas mãos, fica perto de mim, por favor. Se tu fores embora outra vez, amor, eu morrerei de dor. Thank you. teus olhos me olhem como te olham os meus. Quero que eles sintam em meus olhos tudo que sinto nos teus. Dá-me tuas mãos, fica perto de mim, por favor. Fores embora outra vez, amor, eu morrerei de dor. De Jorge de Castro e Erasmo Silva, ouvimos com a divina Elisete Cardoso, Dá-me Tuas Mãos. Uma voz linda da Elisete, suave, doce, né? Muito, muito gostosa, muito bonita. A voz e a interpretação dessa fantástica cantora Elisete Cardoso. Na sequência, vamos atender a mais um pedido musical, pedido da nossa nutricionista Denise Braga, que quer ouvir a música Denise Bandeira, né? A gente conversava um tempo atrás e ela falava que não tinha música com o nome dela. Existem várias músicas com o nome de mulher e ela não achava com o nome dela. Nós achamos até duas de um tempo para cá. E ela então pediu para ouvir Denise Bandeira com Celso Fonseca, do Celso Fonseca e Ronaldo Bastos. Denise ia por cinema em todos os seus papéis. Denise não tem problema, Denise sabe o que é bom, Denise sabe o que faz, Denise é de bom tom. Bandeira não leva nem traz, bandeira pouca é bobagem. Denise bandeira é cultura, Denise é soberana, Denise em movimento, Denise bandeira parada. Denise Bandeira é linda, Denise é primavera, Denise no fliperama de madrugada, Denise devia ter mais grana. Denise Bandeira 10, Denise Bandeira 100, Denise Bandeira 10, Denise Bandeira do bem. Denise Bandeira é gotar, Denise não está na mídia, não tem a menor importância. Denise ama seus amigos, Denise Jevussali, inspiro na tua elegância. Denise merece um samba, onde a arte imita a vida, e a vida imita a arte, andando na corda bamba, a vida imita a arte, andando na corda bamba. Denise Bandeira 10, Denise Bandeira 100, Denise Bandeira 10, Denise Bandeira do bem. Denise Bandeira 10, Denise Bandeira 100, Denise Bandeira 10, Denise Bandeira do bem. Ronaldo Bastos e Celso Fonseca, ouvimos com Celso Fonseca, Denise Bandeira, atendendo ao pedido da Denise Braga. Faça você também com a Denise Braga, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e faça o seu pedido musical. Se você quiser, pode fazer de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. De Chico Buarque e Rui Guerra, grande dupla, né? Você vai me seguir. É o que vamos ouvir na voz do Chico Buarque. Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir, você vai se curvar. Você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir, você vai me adorar. Você vai me sorrir, você vai se enfeitar. Vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você vai me trair, você vem me beijar. Você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, me apunhalar. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir. E menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina. Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir, você vai se curvar. Você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir, você vai me adorar. Você vai me sorrir, você vai se enfeitar. E vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você vai me trair, você vem me beijar. Você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, me apunhalar. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir. E menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina. Menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina. Do Chico Buarque e do Rui Guerra, ouvimos com Chico Buarque, Você Vai Me Seguir. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Ouvintes, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Cantinho das Letras. Hoje eu trago para vocês o livro Minuto de Silêncio, escrito por Siegfried Lenz. Siegfried Lenz nasceu em 1926, na cidade de Lick, hoje polonesa, localizada na Prússia Oriental. Minuto de Silêncio é o seu primeiro livro a ser publicado no Brasil. O livro conta a história de Christian e Stella. Filho de um pescador do Mar Báltico, o colegial Christian, de 18 anos, narrador da história, rememora o verão que viveu com sua professora de inglês, Stella, e se apaixonou por ela. Narrado em cenas breves e intensas, contra um cenário natural, este é um livro que usa recursos econômicos para provocar grandes emoções. Durante as férias de verão, Stella e Christian vivem uma história de amor, o primeiro amor da vida de Christian. Eles vivenciam esse amor embalados pelo acaso e pelas referências de um suave cotidiano à beira-mar. Essa história se desdobra em flashback, pois uma tragédia acontece na narrativa de Minuto de Silêncio. Uma tragédia insinuada desde a primeira linha do livro e que só se completa nos últimos parágrafos, respeitando a lógica da delicadeza que desenha a prosa desse romance. Segundo a crítica, Minuto de Silêncio também ficou conhecido pela história de amor por detrás do livro. Lenz começava a escrevê-lo quando sua mulher morreu subitamente. Ela só teve tempo de ler 30 páginas do livro. Por pouco, o autor não teve forças para terminá-lo, mas ao assumir o desafio e pôr ponto final no romance, conseguiu transportar para suas páginas mais do que a dor de uma grande perda, a ternura que habita a memória daqueles que amamos. O livro é pequeno, apenas 126 páginas, mas é grande no seu conteúdo, rico na singeleza. É uma história de amor linda, com diálogos profundos e frases que iremos trazer para o resto de nossas vidas. Vale a pena ler. E o Cantinho das Letras fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. E você pode enviar sua dúvida, crítica, sugestão, pode solicitar o livro. Escreva para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Esta foi a Ana Paula Ruas e o nosso Cantinho das Letras. Ana Paula sugeriu, indicou pra gente mais um bom livro. E é o que eu sempre falo, né? Você tem uma semana para ler esse livro que a Ana Paula indicou e aguardar ansiosamente a próxima indicação. Qualquer dúvida quanto a este livro ou a algum outro livro, alguma literatura, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. Vamos ouvir uma cantora pouco conhecida, pouco executada, mas muito boa, canta muito, também tem um potencial muito grande. Itamara Corax, ela vai cantar, do Baden Powell e do Vinícius de Moraes, Deixa. Brasil de mais quando se queixa. Então a gente deixa, deixa, deixa, deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. Deixa. Diz que sempre não dizer talvez. Deixa. A paixão também existe. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Ouvimos com Itamara Clorax, do Vinícius de Moraes, do Baden Powell, Deixa. Um cantor surgido ali nos segunda metade dos anos 70 e fez muita coisa legal. Sumiu, hoje está bastante sumido da mídia, não sei se ainda canta, enfim, mas tem algumas coisas legais assim, e entre elas, essa, Brasa Dormida, também essa muito pouco executada nas rádios, eu tenho certeza que muita gente não conhece, ou quem conhece, que gosta, não ouve há muito tempo. Brasa Dormida, do Marcelo, com o Marcelo. Procurar feito louca. Você vai me procurar imperfeito, feito sombra no corpo de outro. Você vai me procurar entre os barcos, entre os olhos que se cruzam na avenida, e não vai me encontrar nunca mais. Sou gota de mercúrio entre teus dedos, entre os teus medos. No fim da festa, as cinzas não reaquecem a brasa dormida. É sempre preciso haver lenha nova pra manter viva a fogueira, pra erguer-se acesa a chama. Marcelo com Marcelo, Brasa Dormida. Grandes Encontros. O nosso grande encontro de hoje vai focalizar um encontro de dois cantores, um sambista e uma cantora, não exatamente reconhecida pelo samba, mas reconhecida pela sua qualidade. Simone e Martinho da Vila. Eles vão cantar juntos, do Martinho da Vila, Ex-Amor. Ex-Amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu

esquindolala. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Uma vez esquindolele, outra vez esquindolala. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Uma vez esquindolele. Deixa comigo. Meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Uma vez esquindolele, outra vez esquindolala. José Carlos Burling e Carlos Imperial, ou Domínio Público, ouvimos com Wilson Simonal, Meu Limão, Meu Limoeiro. Na sequência, vamos ouvir Ivan Lins cantando dele Sorriso da Mágoa. Da mágoa. apague o rosto com essa mão farpada. Não me afogue em poço, que eu não beba água. Sou feliz ao gosto desta dor calada. A felicidade é o sorriso da mágoa. A felicidade é o sorriso da mágoa. Ivanins dele, Sorriso da Mágoa. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Hoje no nosso Papo Nutritivo vamos falar um pouquinho sobre o iodo e alguns aspectos nutricionais. Tenho água, tenho sal, se o vento traz as ondas. O iodo é um mineral indispensável para a saúde humana, principalmente pelas funções cerebrais, processo de crescimento e desenvolvimento da maior parte dos órgãos e essencial na composição dos hormônios da tireoide. E por isso participa do nosso metabolismo. Em qualquer etapa de nossa vida, a carência de iodo pode trazer sérios riscos à nossa saúde. Pode ocasionar imortalidades neonatal e infantil, também pode gerar o atraso no desenvolvimento, tanto na estatura, quanto desenvolvimento mental de crianças e adolescentes. Nessa fase também pode ser causadora da surdez congênita. Em crianças, a carência de iodo pode ocasionar em baixo rendimento escolar e dificuldade de aprendizado, o que pode ocasionar em grande número de evasão escolar. Nas gestantes, pode ser responsável pelo maior número de abortos e complicações na gravidez, além da infertilidade em mulheres na fase adulta. E em qualquer fase, pode aumentar a glândula tireoide, o que chamamos de bócio endêmico, além do hipotireoidismo. O excesso de iodo pode causar o que chamamos de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença crônica autoimune, causada por uma inflamação da tireoide, podendo levar ao hipotireoidismo. Consequentemente, ganho de peso, unhas quebradiças, cabelos quebradiços e é mais frequente em mulheres. A necessidade diária de iodo vai depender da idade, sexo, estado gestacional, período de lactação, calor e umidade regional, além de hábitos individuais e adição de sal aos alimentos. As gestantes e crianças têm uma maior necessidade pela produção de hormônio. Como fonte de iodo, temos o camarão, crustáceos em geral, peixes de água salgada, o sal de cozinha. E encontramos também o iodo em alimentos industrializados, pois ele é usado como estabilizante em alimentos processados e como componente de corantes vermelhos. Se no corpo, se nos olhos, tenho água, tenho sal. E esse foi o nosso Papo Nutritivo de hoje, falando um pouquinho sobre o iodo, pois assim como qualquer outro nutriente, deve ser consumido na medida certa para trazer benefícios à nossa saúde. e depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esta foi a Denise Braga trazendo aí mais uma dica de nutrição, mais um alerta, mais uma informação importante para a gente. E esse programa de hoje foi um complemento, na verdade, do programa anterior, do quadro anterior, Papo Nutritivo, que falou sobre o sal e o iodo no sal. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir do Tom Jobim com a Fátima Guedes, Olha pro Céu. Cheio de estrelas, longe é o céu. Olha pro céu, mil estrelas que vão. Olha pra mim, que sozinho vou também. Que não pedi pra sofrer. Não pedi pra gostar de você. Olha no céu, uma estrela que cai, riscando o azul. Grande é o céu, um abismo de luz. Se grande é o céu, maior é o meu amor. E vejo o céu infinito que existe em teus olhos. Sozinho vou também. Que não pedi pra sofrer e não pedi pra gostar de você. Olha no céu, uma estrela que cai, riscando azul. Grande é o céu, um abismo de luz. Se grande é o céu, maior é o meu amor. E vejo o céu infinito que existe em teus olhos. E vejo o céu infinito em teus olhos, e vejo o céu infinito que existe em teus olhos. Ouvimos do Tom Jobim com a Fátima Guedes, Olha pro Céu. Noites do Sertão, eu acho essa letra muito interessante, é sensualíssima, inclusive. A composição é do Milton Nascimento e do Tavinho Moura, canta Milton Nascimento. Se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão. Tem mais perigo que a poesia do que o jogo da razão. A tormenta gera histórias, é tão vida quanto o sol. São cavalos beirando o rio, é o corpo da menina, ofegante ali do lado, ansiosa pelo tato, do carinho arrebatado, do calor da tua mão. Não se engane que o silêncio não existe no anoitecer. Fala mais vida que a cidade tem mais lenda a oferecer. Não demore, ela é donzela, mas conhece outra mulher. Seu desejo e a madrugada só esperam teu carinho. Quando o ato terminado, chegue perto da janela, olhe fora e olhe dentro, a paisagem se molhou. Se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão. Do meu sertão. Tavinho Moura e Milton Nascimento, ouvimos com Milton Nascimento, Noites do Sertão, como eu falei, eu acho muito bonita, muito de uma sensualidade velada essa letra, muito bonita. De Cacazo e Edu Lobo, vamos ouvir com Edu Lobo, Descompassado. Maré bravia lá onde o vento assovia, meu coração principia a ser escravo do amor. Acorrentado num pé de vento vadio, caindo em todo desvão, entrando em todo desvio, descompassado. Sem letra e sem melodia, meu coração sossegado, de rumo traçado, desapaixonado, querendo vagar na noite, dia. Apaixonado, querendo vagar na noite, no dia. Ouvimos Descompassado com Edu Lobo, do Edu Lobo e do Cacazo. Chegando agora na reta final desse nosso encontro dessa semana, vamos ouvir com João Bosco, do João Bosco e do Aldir Blanc, Tabelas. Batendo pelas tabelas, meu jogo é elas por elas. Não quero e nem dou partido. Numa jogada infeliz, resvala o tempo vivido. Que nem um taco sem giz. E em cada bola tentada, existe além da tacada, a fama do jogador. Se alguém se suicida e a marca de uma ferida não sai com o apagador, a partida está fechada, a aposta deu em nada. E o que fazer desse cansaço? Carregar nossa cruz. Feito menino perus, cair na sarjeta, que nem malagueta, ou virar bagaço, igual baganaço, carregar nossa cruz. Feito menino perus. Sarjeta, que nem malagueta, ou virar bagaço, igual baganaço. Assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua companhia até agora, quero agradecer a sua presença comigo, ouvindo, curtindo essas coisas bonitas que a gente procurou trazer para você.